cantar fidelidade. Eu vejo você, você me ouviu e eu voltei. Estéreo, estéreo, eu sei que sou aéreo. Planador, sou planador, só sei planar. Sou planador, só sei planar. Só sei, só sei planar. Sou planador, só sei planar. Sou planador, só sei planar. Só sei, só sei planar. Em alta velocidade eu vejo você e seu coração é canção de motel. O cheiro no meio seio da cidade, a sua dor. Sou cidadão, só sei suar. Sou cidadão, só sei suar. Só sei, só sei suar. Sou cidadão, só sei suar. Sou cidadão, só sei suar. Só sei, só sei suar. Falta felicidade mesmo com você, que nem se importou, se cantei na TV. Etéreo, eterno, o seu sorriso sério, o seu amor. Sou sem amor, só sei sonhar. Sou sem amor, só sei sonhar. Só sei, só sei sonhar. Sou sem